Eu tava buscando o momento que eu ia conseguir para fazer a minha promoção pessoal, aí eu escolhi esse. Eu vou falar de um aspecto, acho que é duplamente invisível, do ponto de vista da ciência, tem uma dimensão ambiental, científica, sociocultural e tal, e é um aspecto duplamente invisível, porque, primeiro, são poucas pessoas que falam desse aspecto. A gente fala sobre ele, mas fala em outros moldes, outros objetos, outras individualidades, mas não fala sobre ele. Então ele está invisível porque ninguém consegue falar. E ele é invisível também. E ele é uma parte importantíssima disso que a gente estava falando, que é a ocupação do espaço e a exploração dele. Eu queria colocar um elemento aqui para a gente pensar em termos de inovação, em termos de desenvolvimentos, etc., e questionar o tipo de pensamento que a gente tem sobre tecnologia, que é pensar seriamente sobre o espectro eletromagnético. Então, eu tive, agora estava no Rio há 2 dias atrás, e aí estava tendo uma conferência, chama Conferência Latino-Americana do Gerenciamento do Espectro Eletromagnético. Era um monte de gente rica, representante da Ericsson, da Sony, dois ou três de governo, fazendo o quê? Decidindo os lotes do espaço, do ar, né? Das ondas, do espectro eletromagnético, que iam ser destinados para 3G, 4G, 5G, comunicação rural, comunicação em áreas remotas, etc. Esse é um aspecto central e fundamental do que vai ser o que eu chamo de a economia do espírito humano, né? Como é que a gente vai decidir sobre os nossos desenvolvimentos? Como é que a gente vai. Primeiro, é uma questão ambiental, então acho que tem a ver com isso que a gente está falando. É parte do ambiente, é um bem comum, certo? Que teria que, teoricamente, ser regulado de maneira radicalmente democrática e radicalmente aberta. E não é. O que me espantou nessa conferência sobre gerenciamento do espectro eletromagnético é que não havia um movimento social de democratização das comunicações nessa conferência. Tava eu, mais dois amigos, o Vince, que saiu aqui, o Rafael Diniz e tal. Teve até um coquetel pago pelo Facebook e tal, que não foi, né? Em cima, até na Avenida Atlântica. Mas era esse o nível. Aí eu até mandei uma foto pra minha família, falei, ó, os tiros que eu tô, não sei o quê. Eu falei, pô, vou mandar um do próximo encontro que eu vou em Ubatuba pra vocês verem a diferença, como eu sou eclético. Mas aí, ó, o que eu queria falar é isso. Primeiro, um aspecto invisível do espaço e da exploração do espaço. Porque a gente vê as imobiliárias, a gente vê o depósito de material de construção, mas a gente não vê a corzinha rosa ocupando um espaço gigantesco no céu e dito assim, Claro, Vivo, Telefônica. São eles que fazem. A gente não vê, por exemplo, o espaço grandão do espectro radioelétrico de televisão e rádio, com o espaço Globo, SBT, Bandeirantes, sei que, radiozinha comunitária aqui. Mas isso é um aspecto fundamental da proposta de desenvolvimento. Porque quando a gente fala de rede, a gente fala, ah, pô, celular, as redes, tem Wi-Fi, não tem Wi-Fi, etc. A gente não tem ideia da infraestrutura que está por trás desses mecanismos que a gente utiliza meio acriticamente. A gente tem uma crítica, mas é uma crítica numa camada que não é essa camada mais básica, é uma camada superior a ela. Então, eu acho que isso. O espectro eletromagnético, então, para eu dar uma resumida para não ficar viajando, é um campo de batalha, um bem comum que merece essa regulação e essa proteção, né? Geralmente é gerenciado e regulado pelas agências, no caso do Brasil, a Anatel. E aí quem decide, esses engravatados que estavam lá nessa conferência do Rio, levam, a Anatel estava lá inclusive, levam para a CITEL, que é um órgão regional, depois eles levam para a Conferência Mundial, e depois isso vai para a ITU, que é uma conferência da ONU, que decide como é que o Brasil vai ter que separar o seu espectro eletromagnético. Qual que era a discussão? A discussão era quem é que vai ganhar o leilão do 5G para áreas rurais. Porque o que que o espaço precisa? É lógico, precisa de acesso para esses pobres coitados que não podem acessar o Google, o Facebook e a pornografia. E não estava se discutindo, por exemplo, um espaço para rádio digital democrática, TV democrática, mesmo uma internet autônoma, criação de novas redes, etc. Enfim, é isso. Não é a ciência, educação e mídia, sociedade aberta com o espaço eletromagnético loteado. Né? Porque ele é loteado, a gente não se preocupa com isso. Ele está lá loteado, enquanto, porque esse domínio é pesadíssimo, né? Esse que vem lá de cima do espectro. E aí só última coisa para terminar. Aí hoje de manhã a gente foi lá na Aldeia Bela Vista para fazer um bate-papo sobre comunicação e tal, história de fazer um projeto experimental de rádio. Aí a primeira coisa que eu falei, pô, o que é rádio? Rádio é isso, é uma extensão disso que eu falo daqui, você ouve daí e tal, mas é uma coisa que a gente não vê, mas a gente sente, você sente o som vibrar, é uma coisa mágica, também porque tem um aspecto cosmológico, um aspecto epistemológico da ciência do espectro eletromagnético, né, do éter e tal, como ele se propaga, como partícula, como onda, não sei o quê. E aí eu até brinquei com eles e falei assim... Pô, vocês devem ter milhões de conceitos e palavras para descrever isso que eu estou tentando falar. Que o fato do espectro não é ciência da maneira como a gente conhece, mas é uma coisa mágica. O som tem um bagulho mágico também. E aí, desse sentido, é uma outra forma para a gente... Uma proposta de discutir uma forma de um diferenciamento epistemológico para discutir essas ciências baseada nesse estudo do espectro eletromagnético enquanto uma coisa mágica, uma coisa sensacional, extraordinária e tal. É isso também. E depois, aliás, é um papo... que eu gosto muito, e aí quem quiser discutir também, a gente discute. Valeu. Continua no bar, né? Então, eu vou tentar só encerrar. Eu quero agradecer a Sarita e o Juan. A gente vai fazer uma dinâmica um pouco diferente do que a gente fez ao longo da tarde, que era essa coisa de intervenções que vinham de fora com comentários locais. Porque, na verdade, um dos planos que a gente tinha para hoje, e é aquela coisa que os planos são geralmente atropelados por uma série de coisas, seja excesso de burocracia, falta de recursos, falta de tempo, excesso de coisas para fazer. Eu comentei esses dias que eu participo de 7 projetos, os 3 deles são remunerados, os outros não, mas a gente sempre fica tentando gerenciar o tempo, isso sem contar família, sem contar outras coisas. Mas eu acho que a gente ia fazer um anúncio hoje de uma coisa que está sendo construída, que estava embrionária aí há uns 2 anos, e eu posso até me referir a um momento que foi no primeiro Tropixel, em 2013, quando a gente fez um encontro lá no Tancredo, que era o Fórum Ubatuba, um futuro para todos, uma coisa assim. Ubatuba no futuro... Enfim, não me lembro exatamente o nome, mas era um fórum que se propunha a falar sobre educação, tecnologia e futuros possíveis para Ubatuba. E lá naquele dia o Álvaro estava apresentando a ideia de um comitê de tecnologia da informação. E a partir daí a gente começou a conversar, a gente conversou bastante sobre isso, a gente conversou com algumas pessoas que participaram um tempo e depois não seguiram na conversa. A Milena participou dessa conversa, o Pedro Senna participou dessa conversa. E isso foi se consolidando com a ideia de fazer um sistema municipal de ciência, tecnologia e inovação aqui em Ubatuba. Sistema municipal aos moldes de outros sistemas. A gente tem aqui em Ubatuba o Conselho de Educação, o Conselho de Saúde, que costuma ter em quase todas as cidades, mas a gente tem aqui um Conselho Municipal de Culturas Culturais, tem o Conselho de Economia Solidária, me ajuda, tem 1 milhão de conselhos, Conselho de Meio Ambiente, Conselho Quilombola. Tem uns 20 conselhos. A gente tem uma coisa aqui em Ubatuba que assim, um alto nível de participação nesses mecanismos institucionais de escuta e de deliberação. A gente tem alguns casos, por exemplo, o Conselho de Cultura, ele não é paritário, então ele tem uma maior... A composição dele tem maioria de sociedade civil. E tem uma participação bastante expressiva. Assim. E eu conto para pessoas que participaram de... reuniões de conselhos e coisas assim. Eu conto para pessoas que no Perequiaçu, aqui no meu bairro, tinha mais de 80 pessoas no dia da Assembleia do Orçamento Participativo. E isso é uma coisa que, para mim, assim, para quem morou 7 anos em São Paulo e tentava ir nas reuniões do Conselho Municipal de Cultura e tinha 30, para mim isso é uma coisa bastante impressionante. Então a gente está tentando construir, com todas as dificuldades que existem de processo legislativo, processo de negociação política e processo de construção mesmo de uma coisa que seja relevante, essa ideia de um sistema municipal Ele é composto por um conselho municipal, conferência municipal de ciência, tecnologia e inovação, um plano e todos os outros mecanismos possíveis aí. E esse conselho, esse sistema, vai ser elaborado através de uma consulta pública. Existe um texto base, e esse texto base foi construído de maneira a contemplar uma série de coisas que a gente acha importantes, essas pessoas, mas que a gente vê refletindo em outras conversas por aí, que é saberes tradicionais, é relevância social, é a interlocução com instituições de pesquisa que passam pela cidade. Isso é uma coisa que a gente vê no projeto Ciência Aberta. As instituições que desenvolvem pesquisa na cidade, mas que não têm o hábito, ou não têm o espaço, ou não têm o interesse de apresentar e de fazer a interlocução dessa pesquisa com a cidade. Então a gente quer atuar nesse sentido também. Esse projeto, esse possível projeto de lei, vai ser colocado numa consulta pública via internet. E a ideia era que o Pedro Sena estivesse aqui para dizer, para se comprometer como poder público, para dizer, ó, a data máxima para colocar a consulta pública no ar é tal. A gente não tem isso. Ele falou para o Juan. O Juan não está falando, eu estou no microfone reproduzindo o que o Juan está falando no meu ouvido, dizendo que o Pedro falou que é semana que vem. Mas o Pedro está voltando de férias, eu acho que ele vai ter umas situações aí para resolver, e aí ele vai encontrar depois ali o parecer do jurídico e ver qual que é o prazo possível. Então tem todo um processo, isso é uma coisa que, por enquanto, a gente tem só um começo de conversa, que é um texto base que vai ser colocado em consulta pública e aí, eventualmente, vai para votação na Câmara. Mas acho que é um processo bastante interessante, porque a gente conseguiu colocar no texto uma série de preocupações que fazem parte de vários projetos dos quais a gente participa. E o Tropixel está dentro dessas discussões. A plataforma Ciência Aberta do Batuba está dentro dessas discussões. Porque eu acho que tem a ver com esse monte de coisas. Tem a ver com pensar futuros que não sejam simplesmente desmatar, expulsar e poluir. E tem a ver também com como é que a gente faz para valorizar os saberes que estão lá. Esses saberes que a indústria tentou fazer as pessoas esquecerem e agora estão sendo retomados, mas eu acho que como é que a gente faz para valorizar isso sem que se precise fazer esse processo de esquecer e voltar. Então, na verdade, o que eu faço aqui é esse pré-anúncio, porque eu não tenho nem autoridade para fazer o anúncio de uma consulta pública, embora a gente fale que, se demorar muito, a sociedade civil vai se organizar e vai atrás de assinaturas para fazer um projeto de lei de iniciativa popular, porque a gente tem que andar com essa conversa independente da tramitação na situação. Mas eu acho que hoje existe vontade política, inclusive do secretário de TI, e eu acho que o Juan também vai apoiar, né? Está aí, apoiado. Em promover essa discussão sobre como consolidar, como criar um mecanismo de participação que dialogue com ciência, tecnologia e inovação dentro de Ubatuba. Não sei se o Álvaro quer comentar alguma coisa, porque também participou, a Milena também. Pode deixar. Como é que é a censura? Então, como a gente vem reunindo, eu acho que agora, assim, o final da tarde, com pouca gente aqui, mas gente que ajuda a gente a pensar nessas coisas, a gente consegue fazer um resumão do dia, né, Juan? Porque quando a gente fala de uma frente, uma organização, uma instituição, alguma coisa que a gente consiga ter um formato quase que palpável, né, legalmente palpável, de uma instituição onde a gente tenha ação positiva em favor de algo muito importante. E aí, quando se toca no assunto de ecologia, se toca no assunto de economia, se toca no assunto de trabalho, geração de renda, formação, educação, profissionalismo, mercado, a gente hoje em dia tem que chegar, tem que agregar todas essas frentes na tecnologia que está presente em todas, né? Então, quando a gente fala de educação aqui voltada para o mercado de trabalho, curso técnico de informática, tanto da Escola Técnica do Centro Paula Souza ou Tancredo, quando a gente fala que precisa trazer novas frentes frentes acadêmicas para cá, a gente tem que gerar essa movimentação também de estudantes, porque a gente percebe que a população é carente disso. Eu falei aqui no finalzinho do papo sobre educação, que a gente tem uma dificuldade muito grande para fazer o povo entender, pessoal, a gente quer transformar vocês, a gente quer transformar a nossa sociedade, a gente quer mudar as coisas como estão aí, sem necessariamente depender de iniciativas públicas ou só de iniciativas públicas. Essa conversa, como o Felipe falou, começou já há 4 anos. Eu já defendi essa ideia na primeira semana tecnológica, era uma outra administração municipal. Passamos por momentos eleitorais, estamos aqui em outra administração municipal e durante as nossas conversas foi muito comum a gente citar, né? A gente tem que fazer algo que seja definitivo, algo que não chegue o próximo prefeito, por exemplo, e fale assim, não, agora acabou, agora a gente não tem mais interesse nisso, sei lá, foi feito pelo outro prefeito e para mim não compensa continuar nisso, né? Então, é importante a gente saber que as nossas ideias são feitas agregando todas as frentes, todo mundo que pode ajudar de alguma maneira. A gente conta com o apoio de todo mundo, mas é uma iniciativa que surge acima dessas frentes que podem ser eventualmente influenciadas por outros interesses. Nosso interesse é sempre o mesmo. A gente sempre, há 4 anos, quando eu comecei a falar sobre isso, a conversa foi sempre, precisamos gerar uma discussão a respeito deste assunto, porque o Ubatuba não suporta mais a exploração apenas do turismo, apenas do mercado imobiliário ou da pesca. A gente tem que ter outras frentes de trabalho, outras frentes de mercado, outras coisas para fazer, outras ideias, porque a gente está perdendo. Isso foi uma das primeiras fases que eu falei com o Felipe, quando a gente se conheceu. Assim, a gente está perdendo talentos. A gente exporta talentos daqui, porque não tem como empregá-los aqui, né? Então, eu acho que isso agrega um monte de coisa. Isso é muito importante. Oi? E nem como estudar. Então, assim, tem a escola técnica, os melhores se formam na escola técnica e vão fazer faculdade lá fora. Outros se formam técnicos, vão continuar técnicos, mas vão trabalhar lá fora, né? Então, imagina, se esse pequeno exemplo já é relevante, imagina todo o contexto que isso envolve, né? Então, se a gente conseguir trazer resultados para isso, chamar atenção para isso, eu acho que os eventos que a gente faz, chamando a atenção do público mais pensante, público que vai disseminar essa ideia mais publicamente e fazer com que outras pessoas pensem de maneira diferente, sempre vai ser relevante para que a gente tenha a visão do futuro. Se a gente, eu falei aqui pro professor Preto, que estava aqui, né? A gente faz as coisas porque a gente trabalha com isso, porque a gente é apaixonado por isso, a gente é apaixonado pelo desafio, é apaixonado pela inovação e é apaixonado por fazer coisas novas e ter perspectivas novas, né? Então, a gente tem que juntar essa força, tem que juntar essa iniciativa e conseguir organizar de alguma forma. Eu acho que o formato, não sei se o termo seria jurídico, né, mas o formato legal para a gente fazer isso, formalizado, tendo um grupo que tenha apoio, tenha frente, tenha visibilidade suficiente para transformar as coisas, não deixar apenas no bate-papo, aqui numa discussão entre a gente, mas que as coisas se tornem realidade. Mais algum comentário? Não vou falar que nem o Álvaro, porque você já falou também bastante, então. Ele já gastou 50% e outros 50%. Eu não queria nem sentar, vou ficar olhando. Então, na verdade, eu só ia, na verdade, mais agradecer, porque eu participei desse processo um pouco, comecei, eu participo bastante, de vários processos ligados à construção de políticas, e especialmente as de participação social, que é o meu ativismo está ligado a isso. Então, eu iniciei nesse processo mais para colaborar na ideia já da formulação da política mesmo. Obviamente, eu defendo a participação não só na questão ligada na gestão pública, não só na ciência, na tecnologia, na inovação, mas em todos os setores. Inclusive, fica aí o Conselho da Cidade já. Ou não, né? Então, eu queria assim, pontuar coisas que eu acho que são que me provocaram a também me empenhar a querer contribuir, mesmo também tendo dificuldade de não conhecer tanto a vastidão, principalmente do conteúdo específico da ciência, da tecnologia e inovação, né? Obviamente, tem a questão da participação. Outra coisa é em relação ao número de pesquisas que a gente tem na cidade, que são riquíssimo conhecimento. Estou falando de costas para todo mundo, mas está todo mundo conversando. É riquíssimo conhecimento que é gerado aqui na cidade, mas pouquíssimo sabido por nós. Assim, a gente não tem noção e nem sabe o que acontece aqui. Então, existe um grande recurso que é investido em pesquisa, né, e pesquisa pública, então é um conhecimento que deveria estar sendo mais evidenciado, que a gente nem fica sabendo que acontece. Então, acho que isso é um marco legal, porque a partir do sistema se pode criar situações que, não usar a palavra obriguem, mas que sugiram que esses pesquisadores tenham mais iniciativa de deixar esse conhecimento para a cidade mesmo, e não só para elas terem um resultado ali para a pesquisa, ou seja, nem resultado, ou seja, só uma questão de sustentação econômica deles. E outra coisa é que eu acredito muito na palavra, em marcos, e que o discurso tem poder muito forte, e as políticas também têm, porque elas criam referências. Eu acredito tranquilamente nisso, que essa política vai ser uma referência, porque ela tem a audácia de colocar palavras e termos que são muito simbólicos e que fazem com que você avance até no que seria a construção de uma política pública. Porque as pessoas, eu acho muito engraçado, eu lembro que eu escutei já uma vez, há uns 5 anos atrás, quando eu estava começando a escrever e tentar redigir projetos de lei, e eu lembro até hoje que um artista me falou assim: mas você não é advogada? O que você está querendo fazer? Lei. Entendeu? E eu lembro que eu falei assim: pois é, né? Mas eu sei ler e escrever, acho que para mim isso basta. Eu, lógico que brincando também, sendo tão leviana quanto ele, mas nesse sentido de que está aberto aí uma série de situações, possibilidades do mundo a gente construir isso, e não existe impeditivo, entendeu? E como o Fê colocou, uma vez que o governo não esteja tão célere, ou não queira mesmo tramitar o projeto, existe o projeto de lei de iniciativa popular, que não depende do governo municipal para ser dado entrada na Câmara para votação. Então, cabe muito a nós. Mas aí, pensando que eu queria, assim, eu não tenho esse número, mas ainda vou, talvez sejam números do meu doutorado informal aí, mas quantas cidades no país propuseram, assim, cidades pequenas propuseram projetos de lei de iniciativa popular? Entendeu? Aí você vai vendo, assim, pegando essas informações, e quantos sabem que existem mecanismos formais de participação e que o conselho não é só o conselho tutelar? Entendeu? Então, assim, tem uma série de problemáticas. Então, também tem avanços nesse sentido de você também empoderar. E os de ciência e tecnologia, então, assim, são ínfimos no Brasil. Tem um número muito reduzido de espaços assim, institucionalizados para construção. E ele não é só na questão participativa, no sentido de deliberar. É no sentido orçamentário também. Ele tem um fundo, então ele também prevê que essa construção do orçamento seja debatida ali dentro do conselho, que simplesmente não pode ter uma situação de o orçamento é 1 milhão e eu vou gastar 1 milhão fazendo, sei lá, Wi-Fi, não sei, entendeu? Não, talvez seja legal pegar 100 mil para educação, seja legal. Então, uma pegada dessa. Então, acho que é mais isso, assim, falar que vai ser um marco, porque também ousa de colocar, inclusive, a questão da tecnologia, não só como científica, como tecnologia eletrônica ou de TI, como o Rua colocou. A nossa minuta, porque também ela já é positiva nisso, ela não é uma minuta de uma pessoa, ela é uma construção de coletivo, ela já pontua e ela reconhece a questão da tecnologia social. Então, para mim, isso daí é um marco muito significativo, porque quando você começa já a aproximar as pessoas que estão pensando em tecnologia ali na periferia, ou pensando em ressignificar ali a questão, junto com essas outras pessoas que estão produzindo tecnologia de informação. Então, isso é um encontro muito poderoso. Então, eu acredito que isso também... Eu brincava que, enquanto a gente estava fazendo, que a nossa política já era uma tecnologia de social e que ela já era inovativa. Né? Então, é meio isso. Valeu.